Tá 3179, reautorizado nível 050. 050, 3179. 11 a bordo, 415 de autonomia, alterando confins. 11, 415 confins, taxi autorizado, direita, alfa. Quando espera dar no 0 na Charlie, chamar a torre em 1 noite, decimal 6, Justina 0 no 4, bom voo. Afirmativo, Livitax de Alfa, chamar na ponta espera da Charlie Azul 4069. Decolagem da 17. Iniciando a decolagem da 17, o Mike, papapá. Ah, tô autorizado, seu pushback, acionamento. 3179. Torre Salvador, esse é o TAN 3507, passou externo, baixado travado. 3507, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Mike papapá, decolou aos 36, chame o controle em 1935, tem um bom voo e um bom dia. 1935, obrigado, bom domingo aí, amigo. Outra 3153, seu solo aos 36, livrando a direita, chama o solo 12129, tenha um bom dia. Direita 129, grato, bom dia. Controle da 3179, possibilidade de posição pelo Edson Divino Renato, né? Afirmo, tá 3179, após pelo autorizado Renato. Foi Salvador, muito bom dia, papapapá, Mike papapapá. Decolou na saída Gole, cruzando 2000 pés. Cruzado 90, cabeceira deslocada 90 metros, 103597. 11, suba nível 430. Fiquei subindo direto para o 430, Mike, papapá. 13, livrando na área. 3153, livrou na Foxtrot. Siga Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 053153. 3179, reduza a velocidade para 2109. 2109, 3179. 2 Salvador Azul 4069, está na ponta espera da Charlie. Tem condição de decolar, estão logo autorizado, o Azul 4069? Afirmativo. Após o Tana, Curtinha, Lima, tem preparando para decolagem assim que autorizado, Azul 4069. Após a passagem do Tana, Lima, tem Azul 4069. O localizador tem o campo à vista, gol 9715. 9715, complexo final ILS, um GLAD, torre 118, décimo ao meia. 76715, onde? 1897, após pelo autorizado RNAV, meu glidão no 0, desça para 12 mil pés, que negão no 0, 1 no 4, reposto habilizado. Após pelo autorizado RNAV, 1897. 7, 1715. Tá 3507, seu solo aos 38, livre à direita, agilizando como possível, chame o solo 21-9, tenha um bom dia. Tá livrando à direita, chamando 219, bom dia. O 4069, o vento de 130 graus com 9 nós, está livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, azul 469. Serviço radar terminado 48 milhas, sudoeste de Salvador, mantém a nível 100, através da posição coral, chama o controle Ilhéus, na frequência 120 decimal 1, Carajal no 2. Em coral, chama Ilhéus 101, Carajal no 2. Subida prevista pelo 642 é Puca Jamo. Afirmativo, Puca, contenção Aracaju, tá pronto, cópia? Afirmo. ONU 642 autorizado Salvador para Recife, 410, aerovia Upper 58. 410, curva A, esquerda, perfil Puca Aracaju, código 5435, frequência do controle 199, decimal 35. Autorizado Recife 410, Perusco 58, Cuca, Ara, Cuca de Amoracaju, Cuca esquerda. 5435, a nossa transponder e 1935, a gente vai chamar o no 642. pista úmida. Sente no pouso, pista na 0, Golão 715. Azul 4069, decolou aos 40, chame o controle em 1935, tem um bom voo e um bom dia. Controle 1935, bom dia. Controle Fortaleza, Salvador, perdão, esse é o Azul 4069, decolou no perfil da Gole, passando 1500 pés. Papapá, mais papapá, copiou o controle? Negativo, senhor. Gente, chame Centro Recife na frequência 1288, ao término 1264. 288-264, obrigado, um bom domingo. Azul 4069, contato radar na decolagem. Saída agora, tração Gonza, suba nível 340. Nível e subida 340, autorizaria a direita para o Adigoli, Azul 4069. Torre, bom dia, bom trabalho. 3597, prossiga Juliette, portão 04, atentando para o nave da companhia que inicia o táxi. Juliette 04, visitando companhia, 3597. Malmeia, Gol 1897. Gente, você tá prosseguindo na aproximação R9, tá ok? O 218, Malmeia. Gente, vou na próxima Ravita 372, Gol 1897, chame Torre 1918, Malmeia. 86, bom dia. A 3179, após Pelô, autorizar Serra Vista 366, desce para 2510, QNH 1014, reporte estabilizar Serra Vista 366. Reportará então no Serra Vista 366, da 3179. Você não teria inicialmente a nossa saída, não, né? Estou checando aqui com o controle, devido à informação que eu tenho do seu plano. Tem muita coordenada geográfica e a rota a princípio parece ser direta. Não sei se vai se receptar alguma aerovia. Tem coordenação com controle para saber qual é a sua saída. Ok, obrigado. Tem condição de forma radial ideal de saída, ou Oscar Bravo Eco? É só um minutinho. Puxa, tem? Cruzamento no 642 no gate 9. Só um minutinho. Adoro no 642, puxa, acionar gate 9. Zona 9 autorizado, Gol no 642, chame táxi. Reporta táxi, 642. Salvador, bom dia, Gol no 715, não sei escutar. Gol no 715, prossiga táxi. Via Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, da Juliette, Gol no 715. Olha o Oscar da Zé, retornando. Siga. A primeira posição de saída é o Cox. Firme a radial? 1, 2, 3 para o Wilcox. Gente, radial 1, 2, 3, gente. Vitor 366, tá? 3179. Tá 3179, completo final R-Nave, torre 118, décimo 6. 18-6 para a torre, obrigado. Salvador, muito bom dia, tá 3171, ponto de espera, pronto para decolagem. 3171, mantenha a ponto de espera da 10. 3171. R-K9, net zero, zero, clear ILS. Runway 10, 2000 feet, QNH 1014, report established, American 980. Understand we're cleared for the ILS, runway 10, down to 2000 feet, and say altimeter. Altimeter 1014. 1014, American 980. Is the full ILS working, or is the glide slope out of service? Mecha 980, glide out of service. Obrigado. Muito Bom dia, o TAM 3179, é uma milha do Sierra Victor 372, baixo e travou. TAM 3179, bom dia, mantenha aproximação, aguarde pista livre, um colega da companhia tomando a posição para iniciar a rolagem agora. Ok, então bem reduzido já. Do 4069, chame Centro Recife na frequência 1288 até 1264. Recife 288-264, azul 4069. Já vai iniciar o táxi no... Tá no través do 9. Tenente, gol na 75, realizando até o 8. Tá 3171, tá livre decolagem da 10, o vento é 130 graus com uma dezena de nós. Livre decolagem, então, 3171. Solo Salvador, uma... Bom dia, boa noite, 97, tá liberando seu escudo. 1897, prossiga via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, boa noite, 97. Protaxi, 1642, com 45 a bordo, 3,33 de autonomia, Fortaleza alterna. Com uma dezena de nós, QNH1 no 014. Cabeceira deslocada em 90 metros, pista úmida, está livre pouso na pista 10. Livre pouso, tá 3179. 014. Confirme a alternativa e autonomia? 3,33 de autonomia, Fortaleza. Tudo decolou os 47, chama o controle em 1935, tem um bom voo, bom dia, agradeço pela agilidade. 1935, bom dia, excelente trabalho, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, 3171 da TAM, decolado, não se escuta. 3171, contato radar na decolagem, saída Gola e suba nível 340. 340, 3171. Nine 980, establish on localizer. That's affirmative, we are established. 980, complete final ILS runway 10, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, is that correct? Desculpa insistir que a gente tem um horáriozinho lá na chegada. Okay. Bom dia, 3179, Bruno, se escuta. 3179, prossiga táxi, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette. This outer marker inbound for the runway 10. Knots, clear to land runway 10. Clear to land, American 980. American 982, attention for the threshold offset in 90 meters, and for the wet runway, okay? Okay, wet runway, and 10 are offset 90 meters, got it, thank you. Chamou? Bono 642 operando em toda a extensão, a pista? Afirmativo, apenas com restrição dos primeiros 90 metros. Apenas os primeiros 90 metros estão impraticáveis, então no zero, voo na 642. Ah, ok, certo, 642. Bono 897, portão 10, após a liberação da Juliette pelo tráfego companhia, pode prosseguir até o portão 10. Ok, dia, posso tráfego da companhia, segue para 10, com o 9397. 3179, após a nave da Gol à frente, pode prosseguir via Juliette, portão 02. Juliette 02, 3179. Salvo Eco, copia? Afirmativo, senhor, prossiga. Salvador para Luanda, nível 410. A rota conforme o plano. Inicialmente tá, o centro pagou o limite de 2306 Salvador. No, irá decolar no perfil da PUCA, da 10, com curva pela esquerda após decolagem, na PUCA, e aguardará as instruções de controle. Limite é 2306 de Salvador. 5451 é o código, frequência do controle em 1.9.35, 2 opera em 1.8.6. Afirmativo, senhor. Então, está autorizado o Oscar Bravo Eco de Salvador para Luanda, Fox Novembro, Lima Uniforme, no nível 410. E após, conforme solicitado no plano, o limite de autorização, 230 milhas após Salvador, na subida PUCA, da, decolando da 10, curva esquerda, acionando o transponder 5451, o controle 11935 e a torre 118,6. E após decolagem esquerda e aguardando instruções do controle Oscar Bravo Eco. Quem está no pátio 3, livre acionamento, reporte para o TAC. E confirme, a radial é a 123, correto? Afirmativo, senhor. Exatamente. Sim, então. Então está autorizado o acionamento, reporte para o pushback, o Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco vai iniciar o acionamento, reporte para o TAC, Oscar Bravo Eco. Afirmativo. American 982, on the ground at 5-2, leave to the right and call ground control at 1-1, that's Manana. 21-9, American 980. Hey, ground, American 980 is off the runway going to gate number 1-1. American 90 continue attacks Alpha and Juliet until gate 1111. Alpha and Juliet, thank you, American 980. Dez nossa, livre decolagem da 10. Livre decolagem do Bento 2. Solo da 379, estamos aqui para ingressar no 22, porém não tem equalizador aqui. Quem vem recrutado com essa aero, tá na lado da TAM, portão 0102 aí. Obrigado. Decolou ao 54, chame o controle 1935, tem um voo, bom dia. Obrigado, bom dia. Contou em Salvador, gol no 642, bom dia. Gol no 642, contato radar na decolagem, suba nível 410 na PUCA. 410 na PUCA, gol no 642. Oscar Bravo Eco no pátio 3 com 10 a bordo, pronto para o táxi. Oscar Bravo Eco, 1-0 a bordo, consciente, 3 a do táxi. Já taxi a via Juliette, Alfa, teu ponto de espera 1-0. Lá chamará a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0. 1-5, tem um ótimo voo. Afirmativo, autorizado o táxi, ponto de espera da 1-0, lá 118-6, ajuste 1-0, 1-5. Obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Igualmente, tem um ótimo final de semana. Yes. Salvador, Gol 9607. 9607 para Guarulhos. Confirmando o nível, 360. Afirmo, 360. Índia, informação em curso. Aguardo coordenação. Estamos cientes da Índia. Aguardando. Você poderia só me informar se vai ser via Pelis 50 ou Pelis 50? 58. Gol e Gonza, prepare Gol e Gonza. Grato. 55, obrigado. Copia? Copia, 607. Salvador Guarulhos, 340, autorizado 360, indisponível. Autorizado 340, aerovia Peruí 58. Na corda 10, por direita, perfil Gole Gonza, código 5456. Frequência do controle em 1-9-35, torre opera em 1-8-6. 340, autorizado para Guarulhos, conforme a Peruí 58, decola da 1-0, Gole Gonza é a saída, 1935, controle 18-6, é a torre, o transponto é 5456, 607. 607, portão 62, correto cotejamento, sem plano para pushback, acionamento. Tomará. Solo, Salvador, 35 no SEC, autorização para Brasília, senhor. No 7 Brasília, 360, informação de curso é a Índia. Aguarde coordenação. 360, sente da Índia, não se escuta. chegou 1715. 15 para Brasília, 360, confirme o portão de contra. Portão 08. Isso, portão 08, agora coordenação, informação em curso agora, Juliette. 715, atualizar, Juliette. Romeu Oscar Bravo Eco decolou ao 03, chama o controle 1935, chama o voo e um bom dia. 1935, obrigado, um bom dia, bom domingo, senhor Oscar Bravo Eco. Bom dia, Papa Romeu Oscar Bravo Eco. Papa Romeu Oscar Bravo Eco, contato radar na decolagem, autorizado direto, Foxtrot November Lima e uniforme, suba nível 4, 1-0. Autorizado direto no Luanda, Foxtrot November uniforme, acionado transponder 5441, direto ao 4-0, Oscar Bravo Eco. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Golfo Kilo Oscar. Torcida para o controle Salvador, último tráfego, chama o controle. O Papa Tango, Golfo Kilo Oscar, agora 4 milhas da posição Conde, mantendo 0,80. Papa Tango, Golfo Kilo Oscar, contato radar, 3 milhas. Nordeste da posição Conde, mantém a nível 080. Vou ir na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi. Então, no ideal, descida. Papatango, Golfo, Kilo Oscar. 7, repassarei descida. Poderia, vou na proa do VR, se orienta a intenção, é o pouso na pista 17. Gente, Golfo, Kilo Oscar, vou ir na proa do VR de Salvador, repassa no ideal, descida.